Conexão Central e Apocalipse Urbano. É nóis. Você não vai sentir motivo pra sorrir. Enrola na sede, estica uma carreira. Drink uma cerveja, diz quem é feliz. Responda, me diz quem que manda aqui. Alguém quer sua alma e se ti. Quem desacerta aqui, ouço tiros ali. Só corre o Manaí, alguém de cinza ri. Na leste é assim, vacilou é o fim. Sem flores do jardim, sangue não é nanquim. Quinto violento, pronto pra rebento. Tá sem argumento, você vai subir. Nem vai sentir estourar seu rim. Corre pra UTI, mas não vai resistir. Se quiser seguir, tem que insistir. Se esquivar daqui, nunca não quem, se ilude. Quem é, não mano? Corre, se adianta, sabe, se desanda. Não vai prosseguir, faz um teste aqui. Só pra conferir, você não vai sentir motivo pra sorrir. Faz um teste aqui, da CT a Mogi. Você não vai sentir motivo pra sorrir. 660 Kawasaki. Pancada polada na base da bala, pou, tô mancada, pou, vacilou na quebrada, já era, pou. Mentalidade de playboy, pra nós aqui é crime. Soldado forjado do fogo da guerra que cê se define. Sobrevivência na selva de pedra é muita treta. Passamos de boa no meio da troca de tiro de escopeta. Que treta, eu vi o pecado tirar o valor da vida. Eu vi o fraco mil aqui se tornar um gorila. Respeito e honra, poder, humildade, cê sabe. Exercer na zona leste, mó crocodilagem. Cicatrizes no corpo, medalhas da dura guerra. Fui resgatado do inferno pra pregar na terra. Cê paga o preço pra sobreviver aqui no gueto. Nós paga o dobro pra você nos tratar com respeito. Vem devagar, humildade na ZL é a chave. Somente Deus pra te levar da teta pro cuba do crack. Cê sente o baque na pegada do louco piloto de fuga. Esmerilha na R, fugindo dos coxa na rua. Louvado seja Deus, estamos de pé caminhando com Cristo. Vivendo a humildade pegada pelo Cristo vivo. É muita treta que o filho chora, a mãe não vê. São lágrimas de sangue no livro do prazo, não pague pra ver. Aleluia, glória a Deus, estamos de volta só louco na cena. Apocalipse urbano não entra no seu esquema. A força do gueto que bate de frente pra derrubar o muro é conhecida como a coab mais populosa do mundo. Cidade Tiradentes, grito São Paulo, Brasil. Balas traçantes, rasga o céu, saídas do fuzil. 660 Kawasaki. Extermine, apocalipse, facção. Não tô de touca, sei que os porcos querem meu caixão. Estamos de luto, porque isso aqui é uma guerra. Sem luz no fim do túnel, nem no poste da favela. Com versos sangrentos, a minha voz está no ar. A pasta morta, a guerra não vai acabar. Aqui são teus cães, fazendo o que o sistema quer. Anjo da guarda, versus Lucifer. Somos assim, a malandragem toma conta. A cidade é nossa, pum, os pilantras. Desculpa mãe, muitas vidas em branco. Atrás das grades e no assalto a banco. Dia comum aqui pra nós é dia dos finados. A marcha fúnebre prossegue, prisioneiro do passado. Apocalipse urbano e facção central. Juventude com atitude e o sistema passa mal.